Na frente, 12.800, 12.545, voando, mando 24. Oxanema 326, chama agora a torre 118, decimal 95. Chama na torre no 118, decimal 95, 6326. Marinha 5054, reporte na contra-vento da 10, reporte no través da torre. Reportará na contra-vento da 10 e no través da torre. Cidade TAC, passe 1 no Índia, ponte para da 10, torre 895, que nega 10 no 9. Ok, cruzado TAC. E a Índia, ponte para, bate o Índia 1885 com 10 no 9, 63 no 5. 09. Experimente ali essa X-Way, desça para 2.000 pés, altimetro 1.09, reporte estabilizado. 2.000, QNH 1.09, livre ali essa X-Way, gol 648. Cabeceiro 1.0, vento 1.80 graus, 1.5 nós. Ok, livre pouso e estamos cientes saído do tráfego. Marinha 5054, atente a um Fokker 100 da Oceaner, tá na curta final da 10, a 1.000 pés, não irá interferir na sua transmissão. O 547 está na contra do vento, na contra do ao vento da 10. Kilo Zulu, alinha e mantém cabeceira 17, reporte pronto. Aquilo, QNH 109, reporte no ponto de espera da Papá. Linha 5054, mantém a espera sobre esse setor e aguarda o cruzamento da 10. Manterá a espera sobre esse setor. Juliette, portão 05. Juliette, 05. 120, vai no 333. Senta, aguarda transferência para o centro RC. Senta, vai dar. Na vertical de Pitua, para ingresso do tráfego. Marinha 5056, vento 180 graus, 159, reposto no farol de Itapuã. Mantenha a posição, 20 quilos Zulu. Cometa 38 ali e mantém cabeceira no zero. Marinha 505, autorizado cruzamento da 10, reporte solo controlado. Reportará solo controlado. Autorizado, descida até 3.000 pés, altímetro no 0 no 9. 6.000 com 1.019. Livre à direita, chame solo na frequência 1.21, decimal 9. Livrando à direita, chamando 1.21, decimal 9, 6.326. Fala pista no 7, curva direita, corredor axé, restrito 1.000 pés, até o farol da barra. Controle 120, decimal 8, aciona 0.121. Paris, que deve ser selado, fica mais elétrico. Reporte visual com pista no 7. Com 7, beleza. 7 mais. Uma regressão no Salvador. Só confirmando, tipo de operação em local não homologado, para pouso, não está autorizado pelo controle. Total responsabilidade do piloto em comando. Cidade Vermelha, reporte para ataque. Autorizado a procedimento ILS X-Ray, dessa para 2 hotéis, reporte estabilizado. Autorizado o X-Ray da 1-0, descendo para 2 mil, reportagem estabilizado. Teste, mano, puxa. Gol 1333, chama o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, decimal 25. 25, 133, 25, obrigado. Agora torre 118, decimal 95. 120, decimal 8. 38, chamada controle 120, decimal 8. Torre Salvador, Marinha 5056, na vertical para o Itapuã. Marinha 5056, reporte na controvérsia da 1-0. Torre Salvador, está passando por cima. Confirmando acionamento sem deslocamento. Ok, ciente, reporta no termo, Marinha 5039. Não copie. Autorizado para inspeccionar, contato 6142. O 6326, mantém condições de auxiliar, portão previsto 01. Aeronave Pupanini sendo posto mesmo. Vai manter posição antes da Juliette, a posição de parada 01. E estamos no aguardo aí da liberação da companhia. 1648, apenas para informação, temos helicóptero que está ingressando contra o vento da 1-0, não interfere com a sua aproximação, tem livre pouso. Ok, 648, livre pouso. Só confirma o vento, por favor. O vento 180 graus com 179. Ok, obrigado. Marinha 5056, visual com tráfego, vai se manter próximo ao pátio militar, aguardar para o cruzamento. 56, próximo ao pátio, aguardar para o cruzamento. O 4131. Boa tarde, Campinas. Autorizado 360, via Pesulu no meio, decola pista no zero, curva direita, saída da Eule da Bridge. Controle 120 decimal 8, aciona 5001. Vitor Mike Quebec, aguarde. Aguarda, espera a base para você continuar batendo. Vitor Mike Quebec, faça mais uma espera e aguarde as instruções. Direita. Gente, curva à direita, cara. Assim, obrigado, senhor. Torre Salvador, 6222, visual com o campo. Chané 6222, continue a aproximação, Queiragão 09, reporte baixar a travada. Vai reportando. Marinha 5056, autorizado cruzamento da 10, reporte solo controlado. 56, autorizado cruzamento, vai reportar solo controlado. Marinha 5056, vem sobrevoo sobre as aeronaves, está com você. Vai evitar sobrevoo de aeronaves. Gol 1648 no solo 42, chame solo na frequência no 21 decimal 9. Solo na frequência no 21 decimal 9, gol 1648. Baixou, travou 6222. Chané 6222, tem livre pouso, pista 10, vento 190 graus, 179. Livre pouso na 10 com o incêndio do vento, 6222. Fialfa, reporta antes da Juliette. Thank you. Marinha 5056, no solo aos 43, reforma no solo controlado. Solo para o taxi de 1148, 108 a bordo. Sinal 142, devido 104 a bordo. Autorizado táxi Índia, ponte para 102, 895, NK 1099. Colagem, pistão 7, vento 190 graus, 1 segundo. Aquilo Bravo, boa tarde, confirma o pato que se encontra, POB. Bravo 090, cola Afonso, autorizado. Na cola pista no 7, curva à esquerda, saída lotar. Prossegue o uísque 1, controle 120.8, acena 5573. Sala 3054, N de pouso, pistão 0, vento 190 graus, 1 segundo. Livre pouso 10, para 3, 154. Voo 926, controle Salvador, acena identificação. Desça para 4 mil pés na chegada bom. Ajuste altímetro no 019. Retificou, chegada bom, desce para 4 mil pés, voo 926. Salvador, 338, atinge você em 010, atinge Cuca. Cometa 38, controle Salvador, ciente. Direito 1954, no solo, ao 50, livre à direita, emissão na frequência 1219. Direito 1219, 53, 1954. Evo, acionamento táxi. O táxi, confirma que eu vi autonomia, o Mike Alelf, com a torre 1-1-8-1-9-5. Pode fazer. Salvador, batalha, Chanel 63, 1-5, ponte espera no 0 pronto. Chané 6315, após a rolagem do Tucan, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Autorizado a alinhar e manter, 1-0, cabeceira 1-0. Aquilo, mantém a posição. Controle Alfa Tango, hotel Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu, controle. Está abandonando através do pedágio, vai compor da rotatória. Reporte final para a pouso, hotel Oscar Zulu. Confirmando, prossegue para a pouso no UOL. Vale quanto ou em Salvador? Já é em marcha. Certo. Eu vou para aquilo, aguarde. Comenta 91, colou 5-1, chama controlando a frequência 120-8. Comenta 91, chama controlando a frequência 120-8. Aquilo tá aguardando para prover separação entre as aeronaves, por gentileza, aguarde. Contato radanada colar, suba para o nível 160 na saída Arbor. Subindo para 160, saída Arbor, Chané 6315, escuta. Escuta. Chané 6315, temos a restrição após a decolagem, manterá a proa até 3.000, sente? Sente, após a decolagem, mantém a proa até 3.000, Chané 6315. Chané 6315, aguarde mais alguns instantes. Agora sim. Autorizado ao final do procedimento de LS Taxi Y10, desça para 2000 pés, altímetro 1019, reporte da brisada. 2000, está presente? Pode ser? Afirmo. 2000, reporte da brisada no procedimento de LS da 1-0-3-1-2. Chané 6315, tem livre decolagem, pista 10, vento 180 graus, 17 mais. Livre decolagem, 10, 6315. Torre, boa tarde, Chané 1-4-2. Chané 6142, autorizado a alinhar e manter pista 10. Alinhar manter 10, Chané 6142. Aquilo, aguarde mais alguns instantes, por gentileza. Pelo Quebec Serra, QNH1-09, reporte no ponto de espera da Papá. Autorizado. Chané 6315, decolou aos 55, chame e controle na frequência 120 desse nome. 201, boa tarde, 6315. Chané 6315, frequência do controle é 1208. 208, obrigado. Chané 6315, contato radar na decolagem, mantenha a reta de decolagem até 3 mil pés. Após 3 mil pés, vou direto Leda. Após Leda, direto Brive, atenção 3.0, a Chané 6315. Ok, mantém 3 mil, após 3 mil direto Leda, Leda Brive e atenção 3.0, 6315. Correto. Papatão Lima Papaquilo, por restrições do controle, só irá decolar a 1800. Daqui a 4 minutos e ainda assim manterá 4 mil de pro. Apresenta uma aeronave de pequeno porte, um Tucano, que tenha o mesmo perfil de saída que o senhor. Papatão limpa para aquilo, infelizmente foi restrições do controle e nada posso fazer. Batango, esse quilo zulu, controle. Declara emergência, o esse quilo zulu? Não, a gente já fez algumas verificações aqui, tá tudo normal. Até a medicação aqui, tá correndo. Sim, desejo prosseguir pra pista no zero, para a pista no zero. Preparação para a aproximação visual pista no 7, vai curvar pela esquerda na proa 230, isso quilo do Lula, reportar visual. Autorizado, descida para 13 mil pés, altimetro 1019. Aí é de fazer um relatório daqui da gente. Patango, esse quilo do Lula vai solicitar apoio no solo. Aqui, senhor. Vou trazer o recebendo uma indicação. Centro, esse é Kilo Zul. 392, pode seguir o 4 horas, está com 2 meias do externo. Afirma, completa a final, chama agora a torre 18, décima 95, composto. 395, obrigado. Gol no 926, autorizado a final do procedimento LS Explain. Desça para 2 e o pés, altímetro 1019, reporte estabilizado. Desce para 2 mil pés, final do X-Ray, 1019, repórter estabilizado, voo 926. Salvador, voo 1806, voo 1806, controle Salvador, acena identificação, desça para 4 mil pés, na chegada bom, ajuste de altímetro no 019. Chegada bom, voo 1806. Salvador Azul 4462, boa tarde, perdeu o contato e está precisando descer na chegada mais 4462. Azul 4462, aciona identificação, desça para 5 mil pés na chegada Mari. Ajuste o altímetro no 019. Descendo para 0 na Mari, no 019, aqui 4462. Oi Salvador, boa tarde, hoje é na 6142. Funcionário 6142, boa tarde, contato radar na decolagem, sub para o nível 350 na saída Fuca, transição Caju. 350, saída Fuca, funcionário 1-4. Eu passo novamente os dados. O Azul reportou para o ataque, confirmando o PB. O Azul 4131 para o táxi, 121 a bordo, autonomia 3 horas e 40, alterna Ribeirão Preto. Autorizado táxi, índio, ponte parada 1028895, NH1 0019, Azul 4131. Quente, líder táxi via Índia, ponte parada 10, torre 118-95. Uma saída, vou manter no... a proa de decolagem até 4 mil pés, olhando para o papel. Primeiro mantendo a proa 4 mil. Abaixo dos mínimos tem já aeronaves espetando espera lá e algumas alternando Salvador, viu? Ok, muito obrigado. Era só isso que eu gostaria de escutar. Obrigadão. Força Aérea 4118, serviço... Força Aérea 1418, serviço radar encerrado, 65 milhas nordeste de Salvador. Mantém o nível 110, chama agora o controle Aracaju, 120, decimal 1. 356-350 Natal autorizado, via Pesulo no 0, decola pista no 0, curva esquerda, sai da PUCA, transição Zipar, controle 120-8, aciona 5022. Papaquilo confirmando qual seria a pro ideal para a Serra 900 Fox Echo. PUCA Zipar, 5022, eu transpondo para o EFJET 5856. Reporta PUSH, 5856. Reporta REP. Patango Lima, Papaquilo, autorizado pro 240, direto Terra 90, Fox Eco, na central 280. Obrigado, comando à direita, 240. Pronto, no ponto espere, pronto, Azul 4131. Azul 4131, mantendo o ponto espere e aguarde. Mantenha o ponto espera, o Azul 4131. São 3192, no solo 02. Livre direito, sendo solo, a frequência 121-9. 39 à direita, obrigado, são 392. Cima aqui no Bravo, tá seguro. Cima aqui no Bravo, reporte para táxi. Gente, se você vai criar. São 392, lembrou. Boa tarde. Boa tarde, 3192, táxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, 939, WR. Você parada? Afirmativo. Autorizado, decolagem de pista 0-0-1.